Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miote. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro. Estamos de volta depois de uma temporada longe. Longe, voltamos, internet, com o melhor game show da podosfera. O único, na verdade, né? E que dá prêmios. Sim, é isso mesmo, é o primeiro episódio da segunda temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro. Uhul! Estou aqui eu, Yasmin, e ele, Miote, meu co-host fantástico. E temos mudança na segunda temporada, hein? A primeira mudança que vocês vão perceber, criaturas, é que agora vão ser três ouvintes, em vez de apenas dois ouvintes. Vamos apresentar as novas regras, Miote, que vão perdurar nessa segunda temporada. Continua sendo quatro blocos de perguntas, cinco perguntas por bloco para todo mundo. Vai ser naquele esquema de responder diretamente no chat para mim. O primeiro bloco vai ser de sinopse dos filmes, o segundo bloco de múltipla escolha, terceiro bloco de trilha sonora e o quarto bloco da famosa pergunta surpresa. Primeiro bloco 10 pontos, se errar menos 5, segundo bloco 20 pontos, se errar menos 10, terceiro bloco 30 pontos e o quarto bloco 50 pontos, se errar menos 25. Então vamos conhecer os primeiros participantes dessa segunda temporada. Quem são vocês, participantes? Aqui quem fala é o Rodrigo. E olha, eu já estive na Grande Muralha da China. Eu já vi as pirâmides do Egito. Olha, eu já vi um homem satisfazer um camelo. Mas eu jamais vi uma competição que nem essa. Sensacional. Nossa. Esse babu ovo, hein? Esse aí veio pra ganhar. Eu sou ouvinte de muito tempo do Jurassicast. Já fui semi-advogado do Calaveira. Ah, precisa. Já prestei assessoria pro Miote aí também. Precisa também. É, assessoria pro Miote, sabe? Pedofilia é uma desgraça. Trabuco, pai do meu querido Raul, ouvinte de longa data do Jurassicast aqui, e tô aqui pra derrotar nosso querido Baba Ovo aí, advogado do Miote, e nosso querido fã do Vitória, Tourinho. Antes de mais nada, Trabuco, vai pra merda. Eu sou o Carlos Tourinho, sou lá do podcast Pauta Livre News, estou aqui e eu digo mais uma coisa. Se vocês perderem pra mim, vocês são duas bostas, velho, porque eu sei que eu não vou ganhar isso. Acho que eu vou bater o recorde de menos 300 pontos nesse programa hoje. Vamos ao tema desse programa. Qual é o tema, Miote? São filmes de esporte. Ah, e mais um aviso. Se eu perder isso aqui, Miote e Yasmin, vocês querem vir pro meu casamento, né? Eita, porra! A minha passagem tá comprada, viu? Nem vem. Pra eu cortar da lista rapidinho. Mas pelo menos eu tenho um motivo pra ir pra aí, não é só pelo casamento. Ah, danado. É verdade. Dinês Pepex. Dinês Pepex. O prêmio de hoje é um convite pro casamento do Tourinho? Não, nem aí. Agora que tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente, vamos saber o que é que deixa as pessoas mais contentes. O perdedor, como sempre, vai ganhar ingressos pra cinema, de praxe, né? E nessa segunda temporada, nós vamos fazer algo diferente. O perdedor também vai ter direito de participar novamente dos sorteios. Só que vai participar de mais um sorteio. Se participar de outro programa durante a segunda temporada, só participa mais daquele. Perdendo, não participa mais. E o vencedor também vai ganhar ingressos para cinema, mais um ímã de geladeira do Homem-Aranha, mais um livro Uma Longa Jornada, mais... uma action figure do Yoda. Aquele Yoda que fica atrás do Luke, sabe? Com aquela mochilinha. Puta que pariu. Oferecido pela Taverna do Ogro. Primeiro bloco, lembrando que esse primeiro bloco é sobre sinopses de filme, todo mundo vai receber a mesma pergunta, vão responder num chat separado para o Miote, quem acertar ganha 10 pontos, porque tá fácil pra caralho, e quem errar perde 5 pontos, quem não responder não perde nada, mas também não ganha. A primeira pergunta para todos os participantes, prisioneiros de várias nacionalidades bolam uma fuga durante uma partida de futebol, qual o nome do filme? Pois é, Yasmin, tá muito fácil essa pergunta, né? Tá muito fácil. Tiago respondeu fuga para a vitória. Rodrigo respondeu fuga para a vitória. E o Torinho respondeu fuga para a vitória. Eu ainda fiquei na dúvida, porque eu não gosto de escrever esse nome, né? Então eu ia escrever fuga para o triunfo. Sinto que essa pergunta foi de propósito. Exato, eu senti um recalque aí. Torinho ia botar fuga do vitória, né? Vamos agora para a segunda pergunta. Um homem com objetivo, guiado por vozes que vêm do nada, destrói sua plantação de milho e inicia uma briga para realizar seu objetivo, um campo de beisebol, e não perder suas terras devido a dívidas. Qual o nome do filme? Tá muito fácil. Tá muito fácil mesmo. Tiago respondeu Campo dos Sonhos, Rodrigo também e o Torinho também. Cara, isso é só cabecinha, velho. Eu sei que na segunda rodada vai ter a desgraça. Mas Campo dos Sonhos não é um filme de esporte, é um filme do esclerosado, sonhado com fantasma e quebrou o gramado dele. Clássico da Sessão da Tarde, sobre um time escolar de hóquei no gelo com Joshua Jackson. Qual o nome do filme? Rodrigo, dá a sua resposta. Mighty Ducks. Thiago. The Mighty Ducks. Torinho. Nós somos os campeões. E as minhas respostas? Todos corretos. Esse primeiro bloco foi pra gente não ficar negativo, né? É, pra vocês fazerem ponto, porra. Quarta sinopse. Dono de uma academia acabada chamada Average Joe, que sobrevive de uma pequena clientela, o local atrai um cara egocêntrico, dono de um império da ginástica, a Academia Globo. Qual o nome do filme? Thiago, qual foi a sua resposta? É Virgil. Torinho? Esse aí eu acho que é o Dodgeball, não? Rodrigo? É o Com a Bola Toda, Dodgeball. A minha abertura do programa. Miote, responde aí. É isso mesmo, Com a Bola Toda, Dodgeball. Vamos lá então para a quinta e última sinopse do primeiro bloco. Imbatível treinador dos Sharks, equipe de futebol americano que vem enfrentando uma sequência de derrotas e a inevitável crise, tudo piora quando a equipe passa a ter uma nova proprietária. Qual o nome do filme? Como Começando pelo Torinho, qual a sua resposta? Any Given Sunday. Rodrigo? Any Given Sunday, um domingo qualquer. Thiago? Um domingo qualquer. E Yasmin? Todos levaram 10 pontos. Olha, filmão, hein, esse aí. Bom. Esse filme é foda, com Al Pacino, né, e Cameron Diaz. Com Al Pacino, Cameron Diaz. Oliver Stone, né? É do Oliver Stone, isso mesmo. E Cameron Diaz nunca não esteve no auge, viu? Ah, ela já foi boa, já foi boa. Não, cara, tu é doido, tu viu ela? Pra idade que ela tem, tá ótimo. Mas ela, nesse filme que teve agora, o Sex Tape, é, porra, é. Tá boa pra caralho. Sucesso total. Não, pera lá, né? Tu come quem? Tu come quem? Pra falar isso. É isso que eu ia dizer, tá comendo bem, pai. Finalizando esse primeiro bloco, qual é o resultado do placar? Torinho está com 50 pontos, o Rodrigo está com 50 pontos e o Thiago está com 35. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Então, tá acirrado, mais acirrado do que qualquer programa já esteve, eu acho. Vamos pra menos pontos agora, né? Não, Torinho, porque agora é o bloco que é feito pras pessoas acertarem. Eu vou demitir o estagiário que fez essa pauta. Quando eu fazia, era mais legal. Quando eu fazia, ninguém acertava nada. Não, então é bom até te falar quem foi que fez as perguntas, né? Ah, sim, é verdade. Quem fez foi o nosso ouvinte, o Daniel Manso. Ele tá deixando as perguntas mansas. Vamos lá para a primeira pergunta de múltipla escolha, valendo 20 pontos. Quem perde, perde 10. Primeira pergunta. A escolha do elenco infantil para o filme Somos Todos Campeões sofreu uma mentira coletiva. Qual foi a mentira? Letra A, a idade dos atores. Letra B, que os atores não sabiam jogar hóquei. Letra C, que os atores não sabiam falar inglês. Letra D, que os atores estavam já envolvidos com outro filme. Beleza. Thiago, qual foi a sua resposta? Que eles não sabiam jogar. Torinho? Eu ia botar essa, que não sabiam jogar, mas eu escolhi que os atores já estavam envolvidos com outro filme. Rodrigo? Eu chutei a B também, que os atores não sabiam jogar. E a Yasmin? Todos menos o Torinho levam 20 pontos. Hell yeah! Segunda pergunta, Miotti. Quem aparece como técnico da seleção da Alemanha no filme Com a Bola Toda? Sean Connery, David Hasselhoff, Ian McGregor ou Liam Neeson? Vamos lá, Rodrigo, qual a sua resposta? Ele, o mito, David Hasselhoff. Torinho? Cara, seleção da Alemanha. David Hasselhoff, ele cantou quando o Muro de Berlim caiu. Só pode ser ele. E o Thiago? Eu acertei, cara. Eu respondi que é o John Williams. Vamos lá, Yasmin, resposta certa? David Hasselhoff. Conhece Com a Bola Toda? É aquele Bandit Like Beckham? É o Dodgeball. É o Dodgeball. Caralho, olha aí. Eu pensei que era aquele Bandit Like Beckham. Mano, como é que ele respondeu John Williams se não tava nem no... Pois é, em vez de chutar um desses aqui pra tentar acertar, perde ponto. De graça, trouxa. Menos 40 pontos pra ele, Miotti. Pode matar aí. Como diria o comentarista deste fantástico filme, eu acho que essa não é uma estratégia muito boa, Miotti. Terceira pergunta. De acordo com o narrador dos jogos, no filme Rollerball, qual a regra máxima a ser seguida pelos jogadores? Letra A, não vale dedo no olho e puxar o cabelo. Letra B, nada de cotonete molhado ou enterra cuecão. Letra C, não há regras. Letra D, desde que a bola quique, o jogo não para. Vamos lá, Thiago. Qual a sua resposta? Não há regras. Rodrigo? Pela violência que eu me lembro, não há regras. Vitorinho? Também, não há regras. Yasmin? Todos 20 pontos. Não há regras no Rollerball. Caralho, velho, eu tô me fudendo por causa daquele primeiro, velho. Agora eu quero ver, hein? Quantas vezes Van Damme faz espacate em O Grande Dragão Branco? Eita porra! Letra A, 2 vezes. Letra B, 5 vezes. Letra C, 7 vezes. Ou letra D, 10 vezes? Vamos lá, Turinho, sua resposta. Cara, eu acho que ele faz uma na hora quando tá lá treinando com o mestre dele. Ele faz as tentativas lá, mas não consegue. Lá com aquelas cordas, aí acaba fazendo. E acho que a outra é no lutando mesmo, que ele pega no saco do cara. Olha, o filme é O Grande Dragão Branco, não é o Kickboxer, não. Sim, é isso mesmo. Isso aí acontece no Kickboxer. Ah, sei lá, então pra mim são 2. A. Letra A pro Turinho, vamos lá. Rodrigo. Ah, letra B, 5, chutão. Thiago. Chute bruto também, 5. E Yasmin. Menos 10 pontos, o Van Damme fez 7 espacates durante o Grande Dragão Branco. Muito bom, mas tijolo não revida. Parabéns pro Daniel Manso, que é um desocupado pra contar quantos pacados. Vamos lá então para a quinta e última pergunta do segundo bloco. Qual o talismã da sorte usado por Michael Jordan em Space Jam? Letra A, meias que ele usou no primeiro jogo que participou. Letra B, a mesma cueca que ele usava na primeira vez que participou dos playoffs. Letra C, protetor escrotal que o irmão dele utilizava na universidade. Letra D, usa o calção da época do colégio por debaixo do calção durante os jogos. Torinho, sua resposta? A, D, usa o calção. Rodrigo? D, e é o calção da universidade, não é do colégio. North Carolina. E Thiago? Eu chutei no calção também, cara. E Yasmin? Olha só, todo mundo terminou com mais 20 pontos. Hell yeah! E agora vamos para o placar. Piotti? Torinho está com 90 pontos. O Rodrigo está com 120. E o Thiago está com 75. Você já comprou a nova camiseta do Jurassic, Batman vs o Amanhã? Adquira já a sua antes que acabe, porque é somente nesse mês de junho. Então vamos lá, ainda dá pra recuperar, porque agora é o bloco favorito do Miotti, o bloco de trilhas sonoras. É meu favorito, sabe por quê? Porque fode todo mundo. É. Pode mandar embora. Só que na verdade, assim, não é tão difícil, porque você pode ganhar ponto nele. Aqui você pode chutar, não tem problema não. O que acontece aqui, eu vou passar a música, você tem que falar o nome da música, do filme e quem tá cantando ou o compositor. Respondendo um dos três, 10 pontos pra cada. E se errar, não perde nada. Então, primeira música, vamos lá, valendo. Começando pelo Thiago. Qual filme? É o Rock, ele correndo com o Apollo na praia, não é? There is no reason to way out. Rock quanto? Puta, cara, é o Rock 3. Qual o nome da música? There is no reason to way out. Cantor sem chance. Torinho. Cara, eu fiquei na dúvida entre Rock 3 e Rock 4, botei Rock 4. Rodrigo. É o Rock 4, a música é No Easy Way Out, do Robert Tepper. Rodrigo acertou tudo. Arrasou. Eu tenho essa trilha sonora direto no meu carro também. Beleza, próxima música, Miotti. Próxima música, 40 segundos, hein? Ah, Vamos lá, Turinho. Eu não sei o filme, eu pensei aqui em Forrest Gump. Mas é The Who, Magic Bus. Thiago. Cara, isso é do The Who? Rodrigo. Show me the money! The Who, Magic Bus, do Jerry Maguire. Então, Turinho ficou com 20 pontos, Rodrigo 30 e Thiago 10. Terceira música. Torinho, qual a sua resposta? John Williams. Rodrigo? Ah, eu chutei que é a trilha do Somos Marshall. Thiago? Eu chutei que é uma música do Hans Zimmer. E aí, Yasmin? Responde pra gente. Nem John Williams, nem Hans Zimmer. Somos todos campeões. A música é o tema dos Mighty Ducks, que é composto por David Newman e é interpretado pela Orquestra Filarmônica de Minneapolis. Vamos lá, corta a música. Thiago? Falar que é dos anos 80 vale? Sei não, bicho. Sei não, nada. Torinho? Space Jam? Porra. Sacanagem. Rodrigo? Eu chutei o James Horner, mas não sei não. Nada disso. O filme é o Dia de Trovão, tema do Dia do Trovão, e é composto pelo Hans Zimmer. Então, última música. It's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. All right. All right. Thiago? Cara, é do Space Jam essa música. Rodrigo? Eu escrevi Space Jam duas vezes, porque o filme é Space Jam e a música é Space Jam. Torinho? Space Jam, a música é Space Jam e o artista é Quad City DJs. Uau! Torinho acertou tudo. Posso ser honesto? Vai. Eu olhei no YouTube pra ver as músicas do Space Jam com ela. Ah, vai tomar no cu! Tira 100 pontos do Torinho! Ou era essa ou era a R. Kelly com I Believe I Can Fly, velho? Eu tô aqui na raça, hein? Tô sem digitar, sem pesquisar nada. E aí, Biote? É você, sim, Yasmin? Não, não sei. Casamento, bebidas. Deixa assim que eu amo docinho de casamento. Só uma coisa aqui, velho. Tô muito chateado. Por quê? Vocês deviam ter botado você na cabeça, tá legal. Cadê? Tá quanto, Biote, esse placar? Torinho está com 150, o Rodrigo está com 200 e o Thiago está com 95. internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Vamos lá agora para o quarto e último bloco. Sim, é a pergunta surpresa. Uma pergunta que tem tudo a ver com o tema do programa. Foi a cor do pelo do saco do miote. Não, tem a ver mesmo dessa vez, gente. A pergunta surpresa é... Olha, meu endereço já para os ingressos, viu? Então vamos lá. Quais são os times, meu e o do miote, na NBA? Todo mundo já respondeu, então vamos começar com o Thiago. Cara, eu chutei que a Yasmin torce pro Cleveland Cavaliers e o Miotti torce pro Utah Jazz. Rodrigo? Miotti, pela idade avançada, Chicago Bulls do Michael Jordan. E a Yasmin pro Los Angeles Lakers. Torinho? Miotti Bulls e a Yasmin torce pro Miami Heat. Vai acontecer uma coisa agora que alguém vai ficar com muita raiva. Muita raiva? Vai ficar com muita raiva. Yasmin dá a resposta correta. Vamos lá. O Miotti torce para o Los Angeles Lakers e eu, não, apesar de ser bem novinha, torço pro Chicago Bulls. Não! Caraca! Cara, sabe o que é pior, Rodrigo? Já te falei que eu torço pro Lakers, porque dia na sua casa. É mesmo! Malditos Lakers! Eu falei, porra. Eu falei, pô, isso aí vai ser foda que o cara vai saber. Quer saber se adivinha qual é que eu torço? Eu quero saber quem é que liga. Miotti, qual é o placar depois desse kármico destino irônico? Thiago ficou com 70 pontos, o Torinho ficou com 125 e o Rodrigo, o grande campeão, ficou com 175. Hell yeah! Toca We Are The Champions pra gente agora. Não gosto de Star Wars mesmo. Mas gosto de ingresso, né? É, ingresso eu gosto. Então é isso, grande campeão, meu chapa. Fale aí, um jabá, uma frase, um sentimento, uma poesia pra sua mulher. Vixe, ela tá famosa já, né? Um beijo, Marina, te amo. Pera aí, porra. Opa, é outra, calma. Ah, bom. Mais um beijo pra sua Marina também, feliz casamento pra vocês, não recebi o convite, mas tudo bem, não tem problema. Jabá, o meu jabá é o Jurassicast, né? O site maravilhoso que eu amo, adoro, idolatro, como o próprio Calaveira já disse que eu idolatro ele. Então tá valendo, né? Acesse lá, como sempre, o Jurassicast. É isso aí então, gente. Tô torcendo aqui. Infelizmente não ganhei essa. Tô torcendo pro Terry Crews aparecer no casamento do... Ele aceitou ser meu padrinho, velho. Eu não sei se ele vem. É, já aceitou ser padrinho, tudo certo. Ia ser épico pra caralho, viu? Entra no Patreon aí, dá uma grana pro JustCast pra não parar. Mandar o meu ótimo fazer as coisas, né? Olha aí, sucesso! Estamos lá no pautalivrenews.com, podcast de variedades, né? Estamos lá quinzenal e temos também a Pauta Livre News Corporation, né? Pauta Livre News Enterprise, que tem lá a Alta Cúpula e os outros podcasts, Frango Fino, Cidade Gamer e o Pelada na Net, que eu também faço parte, peladanet.com.br, toda quinta-feira à noite tá lá, semanal. Acessem lá Pelada na Net, Pauta Livre e os outros podcasts da Pauta Livre News Corporation. Tem uma grande coisa também, esqueci. E o Malfátio, né? O mau jogador, o canal dele. Dá um grito aí, quem venceu, porra, caralho! Uhul, é nóis! Ganhou o bonequinho do Yoda, super fofo, um livro e um imã de geladeira. Vocês não sabem como eu pago pau pra imã de geladeira, meu. Este foi um mais um Quem Quer Ser um Dinossauro Game Show mais zoeiro da internet.